Thank you. Salvador, boa noite, passarinho 2228, informação Charlie, posição do Grace. Autorização do cara da conquista. Autorizado, Vitória da Conquista, 180, direto Elefa. Primeira curva direita, Arbor 1, transição Elefa. Transponder 5412, controle Salvador 120, decimal 8. 3228, autorizado ainda de volta, 180, Elefa. Direita após Arbor 1, Elefa. 5412208. Cortejamento correto e pronto. Seguida Arbor 1. Cortejamento correto e pronto. Camarada, tem como coordenar com o controle, passaria 2228, não cumpri. Gente, cumpre então o perfil mínimo da saída. Perfil mínimo. Laredo 228, para pegar aqui acionamento. Autorizado, chame táxi, vai 222. Camarada. Variador 2228 para o táxi 50 POB, 5 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizado o táxi, a parte principal do Índia, ponto de espera da pista no 011895, que legal no 013. E 13, Pátio Índia 101895, Passareiro 2228. Lendo 2228, próximo ao posto Pena 110, próximo para decolagem. Passarei 2228, autorizado, pistão a zero, linha de decolar, vento uma centena, meia dúzia nós. Quem decola, passarei 2228. Passaria 2228, decolado 36, controle 208, bom. 208, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, passaria 2228. Passaria 2228, contato radar decolagem, Slobar Angle 180, via saída árvore. 180, foi informado a torre que não cumpre o perfil da saída árvore. Autorizada a subida sem restrição. Sem restrições, autorizado nível de voo 180, passarido 2228. Salve, Salvador, bom dia. O voo 1192 com Delta, autorização Recife. Gol 1192, autorizado Recife, 370, pressão 17, com a esquerda na Puca de Maracaju. Transponder 5433, controle Salvador 1208. Nossa, transmissão um pouco ruim, qual foi o nível? Nível 370. 0370 para esse, a Pendulum 17. Jamaru, Nacional 3433, e chama com 0.8192. Transponder 5433. 5433 do 1192. 1192, chama para o pushback. Vai chamar. Salvador, passarei 2228, solicita a proa de Elefa ou Oblor. A solicitação? Elefa ou Oblor devido a formações, passaredo 2228. Autorizado Elefa. Autorizado. 8. Gol 992, autorizado. Táxi. Passar para o táxi, gol 992. Salvador, bom dia. Ganha 3520, Madalso. 3520, essa é a identificação dessa via chegada à Mari para nível 050. 1192. Prossiga. 1192 com 86 a bordo. 3 horas e 30, alterna Maceió para o táxi. Autorizado o táxi, 1192, parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista no 011895, Senegal no 013. Parte Índia, ponto de espera 11895 no 013, ajustado, 1192. Operador, bom dia. Gol 1192, ponte espera pista 0. 1192, autorizado a linha decolar pista 0, vento 120 graus, 08 nós. A linha decolar 10, gol 1192. Estou autorizado a final do aeronave, desça para 2.500 pés, o ajuste 90 no 3, pós etapa e vou para o Serra Vito 366. C520, controle. Pedro 2228, chame Recife, frequência 12.60 e alterna 12.88. 2.60, 2.88, uma boa noite. Bom, 192, decolado, 51, controle 208, bom voo. Perto, 192. Bom dia, gol 1192. Chegou 1192, contato radar de colagem, subiu para o nível 370, saída da PUCA. Acende ao 370 na PUCA, o gol 1192. Pode descer para 2500, está 3520? Conta 3520, informe no Serra Vida 366. 360, informe. Passando 366, 3520. Sou Salvador, 118.95, tem uma posição 3520. Obrigado, senhor. Bom feito para todos. Sou Salvador, bom dia. TAM 3520. TAM 3520, tráfego avistado, pista na zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 08 nós, ajuste na 013. 1013, vento 1 centena com 08, pouso autorizado, pista 10, TAM 3520. Sou 1192, chame Recife agora, frequência 12545 e alterna 126.85. 255-95, 1192. 3520, nosso nome 0500, livre direita 219. 219. Salvador, 3520, livrou. 3520, Alfa, Juliette, portão 1-2. Corrigindo, 1-1. Alfa, Juliette, 1-1. 3520.